os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional. Astros e estrelas que deixaram seus nomes marcados para sempre. Você vai fazer uma viagem de volta para o sucesso. Produção e apresentação, Jonatas de Moraes. Olá, como vai? Tudo bem? Estamos iniciando mais um De Volta para o Sucesso. Trazemos para você só sucessos e os destaques do programa de hoje. Muito se fala sobre a origem dos Beatles a partir do primeiro sucesso, Love Me Do, mas e a infância dos músicos? A criação de Lennon e McCartney, por exemplo, foi bem distinta. Enquanto McCartney era bonzinho e bem educado, Lennon cresceu revoltado pelo fato de seu pai ter abandonado a família e ele ter sido criado principalmente pela mãe e por uma tia. O amor pela música surgiu com a compra de um violão para crianças, presente de sua mãe. Dentro do instrumento havia uma garantia de que este não se partiria ao meio, praticamente um violãozinho à prova de crianças. Paul, por sua vez, apesar de bom moço, também teve sua dose de tristeza. Sua mãe morreu de câncer de mama quando o cantor ainda era adolescente. Ironicamente, Linda, sua primeira esposa, iria morrer da mesma doença em 1998. Beatles, I Saw Her Stand There. 1963. 1, 2, 3, 4. Well, she was just 17. Did you know what I mean? And the way she looked was way beyond compare. So how could I dance with another? Oh, and I saw her stand there. Well, she My Friend Man, do Adid. There she was, just walking down the street singing. Do what did it, dum did it, do. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. Do what did it, dum did it, do. She looked good, look good. She looked fine. Look fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Do what in my hand, just as natural as can be, singing. Do what did it, did it, dum, did it, dum. We walk on, walk on to my door. We walk on to my door, then we kissed a little more. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. Do what did it, did it, dum, did it, do. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what did it, dum, did it, do. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, I knew we was falling in love. Together nearly every single day singing. Do what did it, dum, did it, dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing. Do what did it, dum, did it, dum. Well, I'm hers, I'm hers. She's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, yeah. Do what did it, dum, did it, dum. Marty Robbins, Don't Worry About Me. 1960. Thank you. Peter and Gordon, I don't want to see you again. Esta é só pra você. I don't want to see you again. I hear that love is bland. How can I understand when someone says to me, I don't want to see you again? Why do I cry at night? Something wrong could be right. I hear you say to me, I don't want to see you again. As you turn your back on me, you hit the light of day. I didn't have to play at being broken hearted. I know that later on, after love's been and gone, I'll still hear someone say, I don't want to see you again. When someone says to me, I don't want to see you again. I don't want to see you again. I don't want to see you again. Com o declínio de sua popularidade em 66, Mills revitalizou sua imagem, transformando-o em um respeitável crooner e incluindo em seu repertório canções de apelo mais popular, como country, The Green Green Grass of Home e Detroit City. Mudou-se para os Estados Unidos em 71, à época de She's a Lady. Resolveu morar em Las Vegas, concentrando-se em shows em cassinos, ao invés de gravar. Tom Jones, I'll Never Fall in Love Again. 1968. I've been in love so many times, thought I knew the score, but now you've treated me so wrong, can't take anymore, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Just broke down and cried, and it looks like I'm never gonna fall in love again. Fall. cast aside my pride. But when you fell for someone else, baby, I broke up all inside. And it looks like I'm never gonna fall in love again. That's why I'm a singing fall in love. No, I'm never gonna fall in love. Please don't make me New Sedaka, Blotter in the Rain. 1975. Estamos abrindo um espaço para o country. Trazemos aqui versões de músicas conhecidas que foram regravadas neste ritmo alegre e contagiante que é o country. Hoje vamos ouvir como ficaria a versão da música Cowboy Group, The Sound of Silence. Still. singing. In restless dreams I walk alone. Now the streets are kind of strong. Need the hand of a honey street man. I took my apologetic on a man. And my eyes stared by the flash of a neon light. Speed of night. And just a sound of silence. In the naked light of sun. Grupo americano que surgiu no circuito de bares californianos. Tocava um rock básico bastante marcado pelo folk, country e rhythm blues. Em 72, entrou nas paradas com o hit Listen to the Music. Depois vieram Long Train Running, China Grove, Blackwater e Jesus is Just a Ride. Após uma parada em 82, retornou ao cenário musical em 89. O Doobie Brothers, apesar de nunca ter sido merecidamente reconhecido por uma parte da crítica, é considerado um dos grandes grupos do rock and roll. Doobie Brothers, Long Train Running. 1972. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero. Ah! Eric Clapton, Tears in Heaven. 1991, especialmente pra você. um acidente automobilístico em 90 pôs um fim prematuro à banda. Gloria demorou um ano para se recuperar, voltando a gravar sozinha, em 91, o álbum Into the Light. Emílio deixou de tocar, tornando-se o produtor de sua mulher. Gloria retornou às suas raízes cubanas em Mi Tierra 93 e Abriendo Puertas 95. Em 99 foi indicada ao Oscar pelo tema do filme Música do Coração, um dueto com o NSYNC. Alma Caribenha chegou às lojas em 2000. Gloria Estefan, Medley. Ray Park Jr. e Radio, Jack and Jill. 1977. 98 Degrees, The Hard Thing. 1999. Seu primeiro sucesso veio da parceria com Keizo Nakanishi em All I Wanna Do, sucesso imediato no Japão. De volta aos Estados Unidos, Christina gravaria, em 98, a canção Reflection para a trilha sonora do desenho animado Mulan, resultando em um contrato com a RCA. No mesmo ano, lançaria seu primeiro disco, que vendeu mais de 10 milhões de cópias graças à canção Ginia Botou. Desde então, a cantora já se apresentou na final do Super Bowl e ganhou o Grammy de Artista Revelação de 99. Em seguida, lançou seu segundo álbum, Me Reflejo, cantando em espanhol. Christina Aguilera, What a Girl Wants. Estamos chegando ao fim. Esperamos que você tenha gostado. E se você gostou, conte para os seus amigos. É, conte que aqui tem um programa diferente. Um programa com os maiores sucessos de todos os tempos. Não guarde só para você. Aguardamos você e seus amigos. Até lá. Até o próximo. De volta para o sucesso. Os maiores sucessos de todos os tempos. Um pouco da história da música pop internacional.